pela saúde do seu coração. Com o Dr. Luís Martins. Eu chamo-me Luís Martins, sou cardiologista e vamos dar início a uns programas regulares em que vamos tentar esclarecer a saúde do coração e aquilo que pode fazer para manter o seu coração saudável. Tencionamos responder às perguntas que todos vocês nos possam colocar. Para isso vai ser publicitado um e-mail onde poderão fazer as vossas questões e, na medida do possível, eu e os meus colegas iremos, ao longo destes programas, tentar dar as respostas que se adequam à melhor proteção cardiovascular. O primeiro tema que nós iríamos tentar abordar seria a obesidade. Nós vamos seguir um padrão quando falarmos deste tipo de situações em que vamos tentar definir o que é a situação, o que é que representa, o que é que implica e como é que pode ser tratada. A obesidade, o que é? No fundo, trata-se de um exagero da acumulação das nossas reservas de gordura. Quando as nossas reservas de gordura passam a ser excessivas, poderemos ter uma situação em que vamos passar a ter doença. Ou seja, a obesidade acaba por provocar doença. E dessa doença acaba por ser a doença cardiovascular a mais importante. A obesidade acontece essencialmente por dois motivos. Um, porque comemos demais. 2. Porque gastamos a menos, ou seja, quando temos um desequilíbrio entre aquilo que comemos em termos de calorias e aquilo que fazemos em termos de exercício físico. Se nos queremos manter saudáveis, devemos comer menos calorias e fazer mais exercício físico. Este é um problema individual, mas claramente, atendendo à dimensão que está a atingir no mundo e sobretudo em Portugal, passou a constituir um dos principais problemas de saúde pública deste país. Se nós pensarmos do que é que a obesidade pode provocar, eu poderia dizer que tem dois tipos de problemas. Um, tem um problema metabólico, ou seja, a célula gorda produz substâncias químicas que vão provocar doença, como a diabetes, como a hipertensão, como a doença vascular. 2, o excesso de peso vai provocar problemas mecânicos, ou seja, vamos ter problemas essencialmente articulares e osteoarticulares. Nem toda a obesidade é muito perigosa. A obesidade mais perigosa é aquela que se centra no nosso perímetro abdominal, a chamada obesidade abdominal. Penso que todos já repararam que há pessoas com uma forma de obesidade diferente. Umas parecem mais uma pera, é uma obesidade mais característica das mulheres, outros parecem uma maçã, é uma obesidade mais característica dos homens. E essa é a mais perigosa porque as células que estão na obesidade chamada visceral, ou seja, a gordura que está à volta dos nossos órgãos, é a tal obesidade que provoca alterações metabólicas, proporcionando o desenvolvimento de diabetes e de hipertensão. Quais são, então, os principais causas ou os mecanismos da obesidade? Essencialmente são os estilos de vida, a tal questão da dieta, os hábitos alimentares, normalmente com excesso de calorias, e o sedentarismo. Toda a nossa vida atual, a vida moderna, propicia o sedentarismo e a má alimentação. Isto, em conjugação com as nossas alterações genéticas ou a nossa predisposição genética, poderá claramente dar doença. Algumas doenças ou alguns fármacos também podem propiciar obesidade. Também temos de ter em atenção que há algumas doenças, sobretudo doenças endócrinas, que podem gerar obesidade e o uso de alguns fármacos também poderão provocar obesidade. Como é que se trata? Essencialmente, sendo o resultado de uma discrepância entre ingestão e consumo, a forma melhor e mais correta de tratar a obesidade é a mudança dos estilos de vida. Continuaremos no próximo programa a abordar a questão do tratamento da obesidade. Pela saúde do seu coração. Com o Dr. Luís Martins. Para mais informações, consulte a página do Facebook do Centro de Cardiologia Desmais e envie as suas questões para dúvidasdecardiologia@gmail.com.